E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 106. Eu sou o Evlas Júnior e eu estou aqui mais uma vez com o Carlinho Neto. Eu tava pensando inconscientemente dentro do ônibus se aquele negócio de mafagafos não é, na verdade, um negócio de trava-língua, assim, muito sério, cara. Mas, enfim, boa noite a todos. E eu tô aqui também com o Yuri Guimarães. Olha aí, rapaz! E realmente, mafagafinhas são assustadores. Eu não sei o que é, mas é assustador. Eu também não sei o que é. E a Rafa? Oi, boa noite, gente. Tô com dor de dente. Deixa eu passar. Caraca, dor de dente? Você... não sei. É por causa da TM, eu acho. Aí eu acordo. Tipo, você passa a madrugada apertando os dentes e você acorda de manhã que tá um lado da sua cara doendo, tá ligado? Ah, você tem. Tu tem bruxismo? Tem bruxismo. Aproveitando, se eu fazer celular tocar no meu do cash, é porque eu tenho que tomar remédio, então. Só beleza. Eu tô surpreso que os colegas nunca escutaram algo do tipo menino de mafagafos, tem sete mafagafinhos. Não, isso eu já escutei, eu só não sei o que é mafagafo. A gente já escutou. O negócio é não saber o que é, meu. Eu também não sei o que é mafagafo, mas enfim. Ah, então, olha aí. É porque uma pessoa quando fala com muita convicção, você acredita. Pois é, pois é. É isso, essa é a verdade. Enfim, né? Vocês já estão vendo algumas imagens aí na tela, né? Não tá aparecendo imagem do Discord, porque... É, do Discord não, né? Do Hangout, porque... Motivos? Low. Não faço. Acho válido, não acho tá válido. Mais pegando. Mas vocês já estão vendo imagens de alguns animes que a gente deve comentar hoje. Porque hoje a gente vai fazer um apanhado geral sobre o final da temporada. Cada um vai falar um anime que curtiu na última temporada de verão. E depois a gente vai falar o nosso top 3 e o nosso o anime que menos gostou. Eu já devo dizer que eu peço desculpas quando eu falei nas primeiras passagens da temporada que eu botei Damate na minha lista e Damate já é o pior anime, já digo logo o meu. Deixa eu pegar outra aqui. Vendo Damate nessa temporada. Eu gostaria de saber o que se espera de um anime que tem um arco de prostitutas, mas enfim, cara. Tem um arco de prostitutas, se fosse bem tudo feito, bem. Se fosse bem pois construído, é. Eu acho que seria um problema. O problema é que não foi. Sim. Eu acho que você tá sendo muito preconceituoso aí. Não, mas é porque você percebe o dramático. Deixa eu concluir. Você me deixou concluir meu raciocínio. Não tem preconceito, porque é Damate. A história de Damate, o que é? Pá, aí você vai lá, arco de prostituta. Você faz uma ligação. Não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo. Em Damate, não. Não acho que o problema é o arco das prostitutas. O problema é que a história é ruim. A gente vai falar, talvez, um pouquinho mais disso no final do cast. Mas primeiro a gente vai falar sobre animes que nós curtimos. No entanto, antes de tudo isso, a gente vai ler os comentários da edição passada. Então, lembrando que quem está escutando esse podcast depois de ter sido lançado no Anime Coach ou no Netoim, você tem o tempo lá para pular a minutagem, para você pular. Eu não sei porque a gente fala minutagem, se também tem segundos no meio, mas enfim. Você vai ter o tempo lá para você pular, se você não quiser ouvir os comentários. Mas vamos ver, na edição passada a gente fez um podcast... A gente pode dizer que praticamente foi um podcast especial, né? Foi o nosso segundo podcast sobre obras BL e GL. E na primeira vez a gente estava falando um pouco mais sobre assuntos, sobre termos e coisas do tipo. E na edição passada a gente falou sobre indicações, né? E a gente teve a participação especial do Ian e da Joana. Jojo! Jojo. Enfim, vamos falar um pouquinho nos comentários. O primeiro comentário é do Pedro Rocha, lá no YouTube. Ele falou: olha aí o safado Ian, saudades. Tem que participar mais vezes, rapaz. Bom que safado? Safadíssimo! Ótimo trabalho. Como sempre, essa frase final do Pedro. Obrigado, Pedro. Sinafogo comentou, provavelmente ele comentou no Netorim. Sim, ele comentou. Ele comentou no Twin, provavelmente no Twin é a primeira parte. É, a primeira parte é aqui. Pode ler alguém. É, eu acho que eu quero que aconteça um pouco aqui, mas enfim. É, eu vou ler então o comentário do Senafogo lá no Netwin. Incrivelmente, gente, só pra vocês saberem, ele comentou uma hora e meia antes do podcast ao ar, só pra vocês saberem, tá? Olha aí, rapaz! É, então, é que normalmente ele comenta uns 3 dias depois que eu faço o post, né? Agora ele comentou em cima, na trave, no momento, na linha da cal. Fala padrinho e pessoal do Kyodai Podcasts, de boa ou na lagoa? Começando por aqui, mais uma tríade de comentários, desta vez sobre o KP105. 1% de animes e franquias, e estas tais temporadas que vocês e muita gente cita, bem certinho na minha cabeça, pelo que vi e li ao longo da vida, e acho que a maioria das pessoas interpreta erradamente, mas isso é um assunto um pouco mais profundo e discutível, por isso não irei mexer nesse tema até agora. Mas acho que valeria a pena vocês discutirem isso como tema central no KP futuro. O que acham? Eu já respondo agora. É discutível, eu não acho que tem um negócio certo nesse contexto aí de franquias, não tem um contexto certo, mas talvez, quem sabe, pode sim render um tema no KP futuro. Eu acho que é um tema bem plausível de ser tratado no Kyodai. Continuando. E uma citação rápida sobre a franquia Precure, escolhida pela escritora para entrar na lista dos 25. Acho basicamente que é uma franquia muito pesada para a paulista e eu seguiria o voto da maioria. Antes de eu continuar o comentário do Senafogo, eu já digo. Pesado por pesado, Dragon Ball é muito mais pesado, eu tô vendo que alguém vai citar e o anime vai passar. Então eu acho que o conceito de pesado, dependendo do termo que o Senafogo quis usar aqui, é bem errôneo. Até porque eu deixei claro porque que eu não indiquei, porque eu não dei voto favorável pro Precure, né? Mas a questão aqui é muito relativa até demais, mas enfim. Mas assim, essa é apenas a minha opinião baseada nos meus conceitos a respeito do que seriam as melhores escolhas para apenas 25 animes nos tivesse tão grandes que temos. E Mahou Shoujo tem outros animes que julgo serem melhores para essa lista dos 25. Bom, como eu deixei claro, eu colocaria uma saga de Precure na lista, não a franquia inteira, mas enfim. Ah, e Sakura Trix está na minha lista, hein? Abraço do Senafogo. Comentários, homens? Por mim, Dragon Ball já não entra. Caramba, a gente nem citou Dragon Ball, você está dizendo já Dragon Ball já não entra. Que isso, cara? Eu ouvi falando Dragon Ball, foi mal. Eu pensei que eu tinha falado, sei lá. Não, eu citei por cima. Você tem como exemplo. Ah, tá, olha aí. Mas por mim não entra, não. Meu vô não tá chiando. Tá chiando um pouquinho só. Tá chiando um pouquinho só. Eu escutei tua voz. Agora escutei. Não, mas tá chiando. Não, agora não. Certo. Agora não. Assim. Não sei se vou colocar Dragon Ball, mas gostaria. You can certainly try. É isso. But it's not gonna happen. Oi. Eu e a Rafa já tá contra já, então. já foi embora, Ivan. Já acabou. Não sei. Ele precisa do voto do Carlinho e do Luke, se o Luke participar. Pois é. É verdade. Mas aí já tá no empate, acabou. Não tem. Não, fica 3-2. Não, peraí. Quem tá indicando você com voto é que porra é essa? Mas sempre conta. Aí é? Sempre contou. Quem tá indicando já é um voto positivo, sempre contou. Ah, olha aí, eu não lembrava não. Então pode ficar, hein? Então pode ficar, hein? Vai lembrar que se eu for indicar Dragon Ball, eu não tô indicando Dragon Ball Z. Só Dragon Ball. Ah, então fica. Então fica. se for só Dragon Ball, então fica. Então não, fica. Só Dragon Ball se for indicar. Mas enfim, isso é pro futuro, a gente vai ver. É, eu tenho muito tempo até lá ainda, então. Enfim. Vamos continuar aqui. Então, lá no YouTube, o Senafo comentou. Nath, não precisava ser tão apressado ao falar de suas 20 e tantas recomendações de mangás. Poderia ter ido com mais calma para a gente, pelo menos, poder entender os títulos dos dito cujos. Mas enfim, de qualquer forma, agradeço a vasta coleção que fizeste, por favor, de compartilhar conosco e nos recomendar a leitura de tantos mangás que você gostou. A maioria deles curtinho. Valeu. Pois é, que dessa vez não deu pra eu reassistir e reescutar todo o cast pra poder fazer. Eu comecei, só que não consegui terminar. Então, eu devia ter mandado os links pra você, né? Eu nem pensei nisso, não, mano. Então eu coloco a lista aí do. Mas aí, qualquer coisa, você pode diminuir a velocidade do podcast. Porque tem esse negócio no YouTube que mas, você pode diminuir a velocidade. Mas tem algumas coisas em japonês que você fala que não sabe. Teve um mangá que a Rafa falou que eu tive que procurar uns 4, 5, 6 nomes pra achar o correto. Foi mal aí. É que eu falo muito mal japonês. E só opinando em cima do comentário do Sinafogo aí, eu acho que, até onde me lembro, caso seja errado, me corrija, Rafael, por favor, ela resolveu falar rápido. Porque o podcast já tinha se estendido demais, e por isso ela tentou acelerar bastante o compasso dela na citação dos títulos. Eu achei a velocidade aqui, eu consegui entender tudo. Mas é aquilo, né? De cada um, enfim. É mais porque eu só citei e falei muito brevemente. Eu acho que ele queria que eu explicasse um pouco mais, talvez, não sei. Mas é porque eram 20 títulos. Se eu fosse explicar cada um, nossa senhora. Ia demorar muito. No comentário, na minha leitura, tá meio foda, né? Mas enfim, eu acho que ele não tá irritado, não. Foi só um comentário mesmo. Foi só um toque. Valeu, Sinafogo. Depois a gente vai ver se a gente coloca. No fim, fiquei meio confuso, não sabia o que anotar. Legal. De tantos tipos com nomes um tanto quanto complicado, olha aí. Aí desisti, pensei, precisarei ouvir esse pé de novo pra pegar os nomes certinho. É isso. Ademais, apenas citar Mordal Zushi, franquia que eu conheci no primeiro semestre deste ano, por mero acaso, li sobre ele no Vine e me pareceu ser uma obra muito boa e interessante, mais ou menos do mesmo estilo de Kingdom, ou Legend of Condor Hero. Mais complicada mais da história, que é o romance BL. Mais adiante vou voltar a procurar sobre Donghua. Tem que ter um GH, eu não sei qual é a melhor letra do GH. Se GH seria H. Seria o G, sei lá. Mas GHUA. É o A? GHUA? G-H-U-A. Tá. D-O-G-H-U-A. Então seria. Então, é porque seria meio que um Donghua. É tipo um R meio neutro, por assim dizer. Sim, o G é mudo, né? Então Donghua. Então seria um Donghua. Donghua. É uma coisa. Estreou no ano passado. A série live action que parece que chega ano que vem. Continuando, né? Ele falou, Blasio, me deu uma boa ideia. Já que o Ismael deu uma sumida, eu posso de fato ficar no lugar dele enquanto ele não volta. O problema é que se ele demorar muito a voltar, eu vou virar um concorrente rival. Pois é, o Ismael aí tá sumido. Temos que ver se a gente consegue contatar ele e avisar que tá tendo concorrente. É, e quanto detalhe, Ismael comentou direto, foram quase 35 piadas a fita, deixou pro frente. Olha aí. Bem, indo direto para a parte dos comentários, muito engraçado o Ian dando ataques de fofurice que poder aquecer os nossos corações. Aí tem ele vai gostar de ouvir isso. Um XD, aquele slime de cara sorrindo com um X na cara. Ao citar suas recomendações de animes e mangás, e também ao ouvir algumas recomendações dos outros nobres colegas. Assim como também foi bastante engraçado ouvir o quadrinho dando ataques de risada com os ataques de fofurismo. Mas como eu ia rir daquela história besta da Rafaela falando do rei maldito lá, do rei idiota, com todas as besteiras que ele fez, como que eu ia rir, cara? Aquilo foi melhor que eu tenho que fazer. Ai, ai. Ainda merece morrer. Eu também acho. Pois é, ele é mais cruel do que idiota. Eu não consegui rir, não, quando li o mangá, tá? Mas tudo bem. Você leu. Que bom. Da maneira que a Rafaela relatou, ficou engraçado. Mas eu tenho certeza que se eu ler, você deve ter raiva dele também, né? Não, você tá muito puto. Porque eu tava putaço na hora. sobre os termos, eu particularmente ainda não consigo usar esses termos, não, GL e GL, inclusive em qualquer conversa sobre o assunto. Em especial o GL, mas sei que o ideal seria realmente generalizar. Pois lembro que vários amigos e colegas héteros sentem um certo preconceito quando se fala em yaoi. Geralmente aqui, para nós, está ligado a obras que mostram bastante contato físico e sexo explícito. Eu acho que é mais complicado. Aqui no Ocidente a gente tem essa separação, né, de que shonen ai não tem sexo e yaoi tem sexo. Mas no Japão não tem. No Japão, tudo que tem um romance entre dois homens e está numa revista, né, que tem esse público, porque não necessariamente só porque tem um romance entre dois homens, se for numa revista shoujo, ele é shoujo, foda-se. Né? Mas se tem que ser numa revista ligada ao gênero, ele é chamado de BL, então não existe essa separação de ter sexo ou não ter. Então. Olha aí. Eu já vi o termo yaoi sendo usado de várias formas. Ah, é quando é doujin. Ah, é quando a luta não tem nada a ver. Ah, eu prefiro não entrar nessa linha. Acho que é coisa daqui, a gente gosta de separar os termos. Quando eu conhecia menos ainda dessas coisas, eu usei muito o termo lemon para como se fosse era sexo agressivo. Sim, tem. Lemon e orange, quando é para meninas. Sim. Atrás de algum jogo ser menor do que classificar algo como Shoujoai Yuri ou Shoneai e Yaoi. Não, eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer Eu entendi. Vamos ver se bate com o que o Rafael deve estar pensando. É algo assim, Vilásio. Ele aumentar e não diminuir. Ele falou isso. Não. É que assim, se você condensar tudo em BL ou GL, você vai colocar até aqueles que, entre aspas, não existe a relação sexual definida, fecha aspas, como sendo BL ou GL. Quando, na verdade, essa explicação que a Rafaela deu sobre o que ocorre no Ocidente é válida. Então, o Senafogo pegou isso de num carrinho e jogou pra frente e jogou de maneira acertada o Senafogo. Então, existe esse risco, sim, de uma pessoa ler, esse anime é BL, esse anime é GL. Tá, mas na hora você ver o anime, o tal do anime, ele não tem aquele laço, é só uma amizade mais colorida. Mas tá como GL, como BL, a pessoa vai ter aquele preconceito vestido e vai, pô, não vou ver. É BL, GL, não vou ver. Então existe esse risco, sim, se generalizar todo esse ciclo. Pois é. Se a pessoa já tem um preconceito internalizado, não importa se é, BL, se é shonen, se é yaoi, ele não vai querer ver nenhum. Essa concordo. É a realidade. Concordo também. Deixando claro que a gente não tá falando do seu caso, até porque você falou que você usa pra conversar com outras pessoas. Enfim. Uhum. E quanto a vocês, quais as vossas opiniões a respeito disso? A gente acabou de falar, né? Valeu. Que bom. Mais um bom podcast, abração e até a próxima. Então, Rafa, leu. Ok. Saudações dos que vêm GLBL ao Kyodai Podcast. Infelizmente, não é o tipo de história que costumo ver, apesar de ter visto a primeira temporada de Junjo Romântica e ficar nisso. Que bom. Desista. Não vejo o resto. Continuando. Não é pra mim. Pelo menos a ala feminina brilhou e muito. Parabéns a Rafa e a Joana para mostrar seu interesse por essas obras. Deu para sentir a empolgação delas no podcast. O meu limite é as insinuações e não passa disso. Dá para sentar duas rapidinho em Saiyuki Hilo de Brial no terceiro OVA, a relação entre Gojiu e Hakai é uma das suspeitas, e Kiyokara Mao, o protagonista é tecnicamente casado com o filho caçula da sua antecessora, tudo por causa das leis daquele mundo de Mazokuzi, dorme no mesmo quarto e tem até chiliques de ciúme da noiva dele. Só queria deixar bem claro, as duas obras são BL. Que o Karamao no mangá é... só pra deixar bem claro. Eu fiquei surpreso duplamente. Não pela indicação minha não ter passado, e sim por dois votos. A negação do nosso padrinho, achava que ia aceitar Percure, e sim, concordo com a sua opinião. Só que fiquei sem reação com a sua negativa. Pô, mas é porque você generalizou o Percur. Percur tem muitas obras. Em resumo, tudo que eu ia falar, a Rafaela já resumiu perfeitamente. Obrigado. Né? Já o Ian me pegou desprevenido, afinal já tinha sido rejeitado e escutar um sim dele foi surpreendente da parte dele. Ué, mas cada um pode expressar a sua opinião. Mas é assim, cara. Falou de Sorcerice, Garota Mágica, pode ser o pior anime do mundo. Ele vai falar assim. Não adianta, ninguém vai falar assim. Eita, ele adora Garotas Mágicas, gente. Não tem como. Ele pode nunca ter assistido Percru, mas ele vai dizer sim. Obrigado, né? E mil desculpas, padrinho, de ter feito a indicação. Quem sabe se rolar um Kyodai sobre uma roxa hoje eu possa dar uns pitacos, hein? É, né? Sei que foi trapaço da minha parte, porque franquias podem assistir a temporada que mais te agradar, não necessariamente a primeira ou as citadas. Falo por experiência própria. Até mais. É, aí que tá o probleminha do que tu fizeste pra mim, no caso, escritora, porque você falou a franquia geral, você, como a Rafaela bem disse, generalizou pra ti, né? Ficou complicado dizer assim, quando na verdade eu acho um erro generalizar, mas enfim, foi o meu ponto, falei não, a maioria foi comigo por diferentes motivos, obviamente, mas foram comigo, então fazer o quê? Agora, quando tiver futuramente um KP sobre uma roxa hoje, eu com certeza vou destrinchar pra aqui, né, Rodo? Isso eu não tenho dúvidas. Eu provavelmente não vou passar, não vou Oi. participar desse. Eu tava É, procurando tudo bem. se a gente já fez algum, se seria. São dois ou primeiro? Dá pra procurar depois, Vilazo, dá pra procurar depois. Ai, ai. Saudades sobre músicas e animes. Não sei Uau! porque lembrei disso. Ah, tem, os animes tem um de Mahou Shoujo, é o segundo. É, então é por isso. É o que a gente descobre que Madoka é um anime de porrada. E nesse SMA especial de Mahou Shoujo, tivemos a participação da Marcela, a primeira podcast que ela participou, do já assinado Tomi Gatari, e o Metagame Knight, ele também participou desse de Mahou Shoujo. Ok, next. Nosso microfone da Vilaza tá muito baixo aqui em casa. Muito. Eu preciso renovar o meu conhecimento sobre Mahou Shoujo. Aê, agora agora melhorou. Porque faz tempo que eu não vejo nenhum. Mas enfim. Então, pessoal, vamos pro cast. Vamos. Eu posso ir primeiro porque eu tô com sono. Vai. Ai, ai. Aproveita que a imagem do Amelói já tá aí na tela mesmo. Ah, tá, valeu. Eu não tô nem vendo. Depois eu confiro. Mas fica tranquilo, fala, com um pouco de sorte, esse podcast não vai ser muito extenso. Então, vai lá na fé. Ah, Yuri cantando a abertura. Certo, gente, vamos começar com o Lorde, é o Melóis do Nice, né, que nem eles falam no anime. Ou o Lorde é o Meladinho. Chega, vomitei agora aqui. Vamos continuar. É, mais um anime da franquia de Fate. E a spin-off seguindo um dos. Nossa, esqueci o nome. Um dos magos. Um dos mestres. Um dos mestres. Ex-mestre, na verdade. Zero, exatamente, né? E Fates é engraçado porque é um spin-off do spin-off, né? Porque Fates Zero também é um spin-off de Fates Day Night. Não. O prequel, assim, é a é. Guerra anterior. Mas não é Fates spin-off. Zero é uma... light novel, ele não faz parte mas dos games. Mas é que tá, não é spin-off porque faz parte da linha principal. Então é... Então eu diria que é prequel, como você falou. É mas não é spin-off. É, não é tá. Um spin-off, é meio que outra série. Mas sim, da linha principal. É porque só não é do jogo. Uhum. Mas acho que Lorde Amelói também é light novel. Agora eu preciso ter certeza disso. Sim, é light novel, obrigado. Lidomai Anime List. Só nessa dúvida. Ai, ai. Então light novel baseado em outro light novel, basicamente. No caso... Eles continuam a história depois da do último Guerra Santa, da última não, né, porque é Fates Day Night a última, mas no caso da Guerra Santa que aconteceu em Fate Zero, que deve ter sido, tipo... Alguns anos depois. Uhum. No caso, na época que ocorreu a Guerra Santa de Fate Zero, O Velvet, que é o personagem principal, tanto dessa série, mas como Waver. dentro da série. Não é Velvet, não, é Waver. Velvet é o sobrenome, cara. Waver Não, é o nome dele. Velvet, é Waver Velvet, caralho. Só que o nome dele é. Eles falam em Vevelto, né? Waver Velveto. é Velvet. Grande veludão. Muito bom, ótima pergunta. Grande veludão. Grande meludão. Anyway, eu me perdi do que eu tava falando. Sim, volta. Ele, durante a Guerra Santa, que existiu dentro de Feiti Zero, ele só tinha 19 anos. Ele tava muito novo e ele ainda tava na escola na época, porque ele estudava na Torre do Relógio. E após os acontecimentos da Guerra Santa de Feiti Zero, ele decidiu assumir o lugar do ex-professor dele que foi morto durante a guerra. Que era o. É o Meloy. Ele Não. era o Lorde É o Meloy. Lorde Amelói, sim, mas eu tô tentando se ele era o mestre de quem? Ele era mestre do Ele Kessa? era o mestre do Rider. Rider. Lancer. Não, o Ryder é o Vevette, ele é É o mestre do Ryder. Eu tô falando do professor dele, era Lancer. Ah, mestre de não sei. quem? Eu só vi Eu uma acho que série. era do Archer, mas eu não tenho Era certeza. o Lancer. Eu sei, é o Lancer, porra. É o Lancer, pronto, obrigado. É Mestre o do Tu Lancer. Klein, ele tinha lá a pinta do charme. Que ele. É, o Ku Klan na lenda dele, ele tinha uma pinta que dava, que fazia com que todas as mulheres caíam em paixão com ele. Tanto que ele virou um herói trágico, porque o rei da terra dele, a esposa dele, acabou se apaixonando pelo Ku Klan, e o rei trata isso como se fosse uma traição do próprio Ku Klan e mata ele. Que vida merda, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Mas bem, Lança perdeu, né? Então acabou que o mestre dele acabou morrendo durante a greve. É isso aí, por conta dos nossos direitos aí, maldito Graal. Os Meu lances Deus, eu tenho que têm terminar isso organização rápido, vamos lá. absurda. Os lances têm Tá tudo que me errado. É porque eu não café. preparei o que fala antes de Fora vir pra Graal. cá. Anyway, voltando. Vamos nós. Por causa da morte do professor dele, ele decidiu assumir as aulas lá na escola, ou na Torre do Relógio, mesmo antes dele ter se formado de fato mago lá. O Waver, ele não era um mago excepcional, ele era um mago, ele é ainda, continua sendo um mago bem medíocre, só que ao longo desses anos ele foi aprendendo a controlar melhor o poder dele. Então ele tá num estado melhor agora, mas o que faz da vida dele assim, ele ser o melhor é realmente ser professor das artes modernas de magia, que é a aula que o professor dele dava antes. Ele assumiu essa turma. E vários jovens, assim, no início da escola, acabam assistindo essa aula. Então, ele tem muito trabalho com os alunos dele, que são todos alunos meio problemáticos. Mas Maravilhoso. todos eles respeitam muito o Waver. É. E são muito orgulhosos dele também. Eu acho que é uma questão de intelecto mesmo, né? Como o Waver não tem uma capacidade mágica muito grande, o que ele consegue fazer para sustentar a ideia dele de ser um lorde, ou pelo menos no caso ele é um lorde temporário, por causa que ele só tá lá enquanto a filha real da família, o Meloy, ainda é menor de idade, tô esperando ela crescer para poder ela assumir o cargo de lorde de fato. Exato. E ele também assumiu as dívidas da família, então ele é meio que muito pobre. Não, Muito pobre ele é mesmo. tão pobre que ele deu o brasão da família dele com pagamento, maluco. Pois é. Ele deu o brasão de magia da família dele para um empréstimo com outro amigo dele, que como passa logo no primeiro episódio, né? Sim. Ele tá meio que procurando umas ruínas no deserto, acho que era para encontrar algum tipo de resquício da era que o Ryder era o. Exato. Ai, meu O Deus. Iskandar. Não, eu tô. Iskandar. Alexander o Grande. Isso, Alexandre o Grande, eu tava tentando lembrar o segundo nome. Alexandre o Grande. É isso mesmo. Alexandre o Grande, né, rapaz? E ele é bem grande mesmo, sacanagem. É isso aí, mano. Alexandre o Grande, tá ligado? Ah, que piada merda. Eu Ok. tô me segurando pra não fazer piadas piores. Eu escutei isso e pensei, batata doce na hora, assim, tipo, da. Voltando. Ai, ai. Negócio. E aí ele faz um pacto com esse amigo dele, então, para poder conseguir dinheiro e tudo mais. Já no primeiro episódio tudo se resolve mais ou menos assim. E no primeiro episódio, eu acho ele tem. Ele tá muito perto da idade do que era da Terra ou da Guerra Santa. E aí no segundo é que ele vai para a idade atual dele, presente. Sim. No caso, a linha temporal em que Lorde fica é antes da Guerra Santa de Fate Stay Night. Então, Não, antes. é durante. Não. É durante, É acho. não, é antes, porque ele queria ser um dos escolhidos, então a guerra ainda vai começar se os escolhidos ainda estão sendo escolhidos. Mas é porque também vai ter uma guerra santa lá perto, porque vai que é a guerra de Apócrifa. Mas eu Já acho que a guerra de Apócrifa não é nessa linha temporal. Ela é outra linha é nessa linha temporal. temporal por conta do Sísifo. Aff, Maria Jesus. Como Por quê? Sísifo existe, né? Não vamos entrar no Não, não vamos mérito entrar nesse mérito. de cronologia de Fate Stay Night. Pô, Pois calma. é difícil. Da série Fate, né? Desculpa. É, da série Fate, porque é gigantesco. Vai dar um trabalhinho. Se vocês querem saber sobre isso, vão lá na Wikipédia, toda a timeline que deve ter, com É certeza, o lá. Wiki de Fate Stay Night. De É Fate, a isso. De Wiki. Fate. Adoro a Wiki. Pois é. Tem que aproveitar porque Granada tá aí nessa temporada. Então você vai precisar um pouquinho. Anyway. Eu falei tudo isso e não falei qual é o propósito do anime. O anime é um anime de mistério, tá, gente? Ele não é um anime Fate Stay Night, onde tem muitas batalhas e coisa e tal. De fato, tem magia dentro do anime, mas a maior parte do tempo são questões de mistério. O Weaver, ele é como se fosse um detetive, e ele segue vários princípios de história de detetive clássico, tipo Sherlock Holmes, essas coisas. E ele é uma pessoa bastante séria, bastante rígida e leva muito a sério a descobrir a verdade de todos os casos. Então, ele é uma pessoa que observa todos os detalhes até definir, de certa forma, o que de fato está acontecendo. E muitas pessoas dependem desse instinto dele indutivo, né? Não É a é uma capacidade palavra. de dedução. É, dedutivo. Dedutivo. Eu pensei em indutivo, mas é dedutivo. Não, dedução. Ele induz eletricidade. Né, não, não é isso. Não, ele é condução. Olha aí, a condução. Ele conduz a Kombi. Faz todo sentido. Meu santo Deus. Ele é Deixa eu. direção. Ele se dirige o choque de botão. Tá bom, chega pra. Chega! Chega! Seja português, deixa a Rafaela continuar, pelo amor de Deus. Né. Então, mas é basicamente isso a história, né? Ele tem uma assistente que é a Grey, e a Grey, ela é meio que. Ela não é uma reencarnação da Saber, ela é meio que da linha, tipo, da família da Saber. Ela é um múnculo que foi feito para simular a classe Saber. Então, eu acho que ela não é um múnculo mesmo, cara. Ela É. é tipo uma criança que é da família materna da Artúria mesmo. Ela tem o sangue dela, tá entendendo? E ela foi escolhida para receber o. Ai, meu Deus, o negócio dela. Rongominiada, é a lança de Arthur. Sim, obrigada. Sim, A nem Teitas existe. lembra. Sim, nem existe. Pode ir. Rongominiada existe. Por mais que você pense que não Se não existe, existe. é Arthur, nem existiu. Isso é É, tolenda. existiam Artórios, que não é nada relacionado Eles àquilo, existem feito, tá, gente? Pronto, acabou. mas. É porque enfeite, até mesmo lendas que foram contadas, essas lendas em si, elas geram esses heróis. Nem precisa existir realmente. As próprias lendas, elas já geram esses heróis. Eu não sei ao certo se isso é totalmente verdade, porque para você chamar esses heróis, você tem que ter as relíquias deles, né? Então, e tem que ter alguma coisa que represente o herói para poder você chamar o herói e tudo mais. Então, mas é que tá, tipo, se você pegar uma cruz e chamar Jesus, mesmo que ele não tenha existido, ele vai aparecer. Make Mas sense. você tá errado, mas enfim, continua. Só que ele não é herói, só foi o cara que foi preso na cruz. Ah, mas Leonardo da Vinci foi chamado, ele é. Eu diria que Jesus é mais herói que a maioria dos heróis de Fate. Isso. Concordo, assim, embaixo. Jesus vai derrotar Saber fazendo rima. Ele seria um bom caster. Cara, tá muito divertido ver essas melhores É, eu já concordo também. Esse seria um bom cast, esse seria um bom pois cast. Pois é. Oxi, o Da Vinci é cast, velho? Eu fui procurar na Wiki, eu fiquei, mas como assim Da Vinci é cast? Mas aí, você não sabe a classe, bota cast. Shakespeare também é cast, irmão. Ah, deixar o Da Vinci lá com a cara da Mona Lisa pra o Babilônia. Seria a gente volta. Corta. São 13 episódios, basicamente. E um dos intuitos do Wave é exatamente voltar pra Guerra Santa, por causa que ele queria entrar em contato de novo com o Ryder, que é o Scanda. Mas muitas coisas acontecem ao longo do tempo. A relíquia dele é roubada, que ele ainda tinha depois da guerra ter acabado. Acabam acontecendo vários outros eventos misteriosos que no fim você percebe que eles são de certa forma ligados uns com os outros. E ele reformula a missão de vida dele, que antes era encontrar o Ryder de novo para pelo menos manter a... Gente, eu esqueci a palavra dele agora. Não é a missão, não é... Bom, não importa. Manter a memória do Ryder impecável, vamos dizer assim. Acho que é mais ou menos isso que eu posso explicar. Não era exatamente essa palavra, mas era outra coisa. Mas é basicamente isso mesmo. Mas é basicamente isso mesmo. É tipo, legacy. Como é que é a palavra em português? Legado. Legado! Nossa senhora, a pessoa lembrar a palavra errada é foda. Legado dele, intacto. Puro e simples, basicamente é isso. É isso aí, galera. Vá pra praia que você tá fazendo o legado do Alexandre o Grande. Ai, meu Deus. Foi um dos animes que eu não atrasei nenhum episódio ao longo do tempo, porque teve muito anime essa temporada que eu simplesmente caguei e atrasei 3 episódios. Até agora não terminei Mix, pra vocês terem uma ideia. Mas Lorde passava aos sábados, eu assistia todos os sábados, assisti todos os episódios bonitinho. Eu me diverti muito vendo. E assim, você não necessariamente precisa ter visto os outros feitos, mas é muito bom porque você vai perder muitas das referências se você não tiver visto. Não, necessariamente você precisa saber, ter assistido o feito zero, mas você precisa entender o que aconteceu na Guerra Santa anterior, provavelmente você teria que ler as coisas. Acho que se você assistir Fate Zero, não, se você souber quem é o personagem, já dá. Acho que só se você saber, já dá. Porque o princípio todo é os mistérios, né? A ideia toda do anime é... Lógico, o negócio é pra você entender... É pra mutar o... Sim. O negócio é pra você entender a motivação do Waver, tá ligado? Então. Né? Melhor cena final. É maneiro essa cena final. Eu shipo. Deu uma choradinha, Eu shipo demais. Oh, meu Deus, meu casal. Eu não importo. Meu rei. Trabalhando pra caralho, maluco. Alexandre aparece de novo? Ele aparece rapidinho. O Alexandre, ele tem várias histórias de romances hétero e homossexuais, né? Ele era um bi assumidaço. É porque na época, Vilásio, não tinha ninguém hétero, na verdade. Os bacanais era loucura, Vilásio. Na época era loucura. Que comentário. Na época era loucura, não tinha esse negócio, não. Só foi quando o Constantino decidiu, não, vou aderir ao catolicismo que deu merda. Maldito Constantino. Tem que primeiro, não existia catolicismo na época. Você já tá errado aí. Não, você entendeu. O cristianismo. Ele disse, aquele cara ali, gente fina. Não confunda. Enfim, aí o negócio enfia porrada. Tá bom. Eu tô brincando. Não. Alguém quer comentar ainda sobre ou você já pode pular pro próximo? Gostei. Já comentei. Parecia bom, mas não vi ainda. Yuri, por favor. Vamos lá. Esse aqui já é um anime de comédia temporada, que pra mim foi muito divertido. E pra mim foi o Tons, pra mim foi o melhor livro da temporada. Cara, eu amei ver isso todo sábado, todo esse anime todo sábado. Ele foi o ponto alto pra mim, que é Josuke no Dazukai. Josuke no Dazukai, a gente acompanha. A gente viu todo domingo, na call. Sim, é verdade, na calma. E Josuke, a gente acompanha a história dessas personagens. No caso, é a Kikuchi Akane, a Tanaka Nozomu e a Sagino Miyashiori. As três, elas já se conheciam muito antes. Elas estudaram juntos desde o fundamental. Só que depois elas se separaram com a entrada no ensino médio. Porém, depois de um tempo, elas decidiram voltar a se juntar. E no caso, não que elas decidiram, elas simplesmente, as três se encontraram na escola que elas não sabiam que elas iam entrar, que a outra ia entrar, no caso. Então, ao se encontrar lá, elas começam a se conectar de novo, porém, elas já são bastante familiares umas com as outras. Então, é muito engraçado você ver a correlação que uma tem com a outra. E você vê também o quão louco acaba esse trio acaba fazendo com que a escola se torne. Porque eles são um grande ponto de anormalidade. E com o tempo vai juntando cada vez mais pessoas ao redor e vai se juntando esse grupo. Como o caso da Loli, ou da nossa querida Lily. O professor também é muito engraçado, professor. Que diz claramente que não quer ficar com nenhum colegial. Ele é interessado em pessoas em garotas que estudam na universidade e apenas isso. E é muito engraçado, professor, também, maravilhoso. A nossa querida Chunibyo também, que é muito engraçado. Então tem muita personagem que acaba trazendo para você esse senso de amizade e a comédia completamente louca que fica no meio dessa história toda. E é muito divertido. É muito divertido. Posso fazer um comentário que constantemente você e o Vilas vão me xingar por causa desse comentário? Você pode tentar. Não, eu vou xingar por comentário com você. Eu disse que vocês vão me xingar. Ou no mínimo vão ficar bravos comigo. Sim. Tem uma personagem nesse anime que eu odiava. Mano, qual? A Shinibyo, a Mitidinha Shinibyo, aquela de cabelo Ah, louro. a Shinibyo parece chata mesmo. Muito Mas essa chata, chata, muito chata. Eu era a única pessoa eu que me gostava muito, mano. Eu gostava muito. Ela sempre tentava fazer algo maneiro e ficava presa em cima da árvore, presa em algum lugar. Ela era uma imbecil, né? Já começa por aí. Divertido, cara. Chegava no final da noite, passava um cara e tipo, o que é que você tá fazendo aí, mano? E ela tipo, não, eu tô vendo aqui o mal, tá ligado? Não sei o quê. E depois ela acaba descendo de alguma maneira. É muito engraçado, mano. Adoro o Steve. Eu só diria que ela seria o personagem roxo. O herói roxo. Fazendo referência ao anime dessa temporada. E eu acho que tem potencial também. O anime dessa temporada tem potencial também. Dito isso, a protagonista maior desse anime, eu sei que o anime girava em torno das quatro melhores, das três melhores A amigas lá, mas. protagonista maior é a Baca. Não, é É dela a que eu Baca, vou falar. É dela que eu vou falar. Ela parece ser aquela personagem, ela não conseguiu me irritar igual a loirinha de cabelos de penteado lá, marichuquinha e tal, metida extraterrestre e o escambau contra o protesto, enfim. Mas acontece que a protagonista maior, ela era tão burra quanto, só que ela me divertia. Ah, eu não consigo entender esse balanço. Ela me divertia, eu chorava de rir com as besteiras que ela falava, com as besteiras que ela fazia, com as besteiras que ela fazia as amigas delas passarem por causa dela. Enfim, é o tipo de pessoa que notoriamente chegou atrasada na distribuição de cérebros e pegou o pior cérebro possível. Foi o prêmio que ela conseguiu, tá aqui, um amendoim na tua cabeça. É justamente isso o cérebro dela. E Excelente, excelente personagem. Me fez do primeiro ao último episódio. E é maravilhoso porque, tipo, eles fazem essa brincadeira. Porque você vê elas como se realmente elas fossem. Elas realmente são amigas. Elas têm os apelidos dela. Uma chama a outra de Baca. A outra, no caso, a Tanaka Nozomu é Baca. A outra é Ota, porque é otaku. E a outra é robô, porque ela simplesmente não tem emoções. Ela tem emoções contidas. Ela tem pequenas explosões de emoções. E é muito divertido. Ela gosta muito. Eu não escutei. O Pilaza falou que essa menina gosta muito da cultura de bactérias que ela cuida. Realmente, ela adora cuidar das bactérias. É verdade. Então é muito maneiro você ver esse cast todo interagindo com a escola, que também é uma loucura, com o professor, que também é uma loucura. Enfim, é muito divertido. O que eu gostava de ver nesse anime era o professor das indiretas. Ou você estuda, você tá fora da escola. Ou você estuda, você vai reprovar. Ou você estuda, vai ter que fazer classes especiais aos sábados, etc, etc, etc. E ele falava com aquela simplicidade, sem esvanecer, sem desrespeitar. Ou você faz, ou você faz. Ou você vai lá e estuda, ou você vai lá e estuda. Você tira uma nota melhor. Porém, no meio dessa da loucura, o professor, ele se via no meio dessa absurdidez, tentando lidar com tudo isso, e muitas vezes quebrando seus óculos com pura raiva. Eu tinha dó dele, eu tinha muita dó desse professor, sério, cara. Era muito divertido, é muito divertido, é um anime que vale... É o melhor personagem. O professor Aceda, grande professor, é muito bom, muito bom. O Aceda, ele não só é excelente professor, como ele canta bem pra caralho. Canta demais. Dito isso, esse anime me fez ir do início ao fim, acompanhei com os colegas nas calças domingos quando eu podia ir, uma vez a cada 15 dias, por motivos de trabalho, e caramba, que anime divertidíssimo, que anime muito bom. É aquele tipo de anime que você leva pro nome, você leva pra capa dele, né, nas chamadas separadas, você leva pouca coisa. Aí você assiste o primeiro episódio, cara, que é isso que eu tô vendo? Que é isso? É tipo o primeiro anime recente, né, do Last Witch do Nakao aí, né? No Nakao aí recente, no anime aí, né? De todo esse anime aí, né? É a mesma coisa, cara. É risada garantida. Risada garantida, é muito bom. Muito 10 esse anime. Muito 10. Uma grata surpresa na temporada que passou, certeza. Pois é. Corrigindo, o professor não canta, ele é um Vocaloid Creator. Sim. Ele faz a letra e é isso aí. Ele faz a voz no Vocaloid. Sim. Mas é isso. Mais uma coisa de Mudazukai? Acho que é isso. Esse anime maravilhoso que me cativou bastante. Gosto muito, mas eu tenho minha única crítica a ele é que eu realmente acho que ele tinha que ter uns minutos pro episódio. Mas... Menos? Eu acho que é porque... Isso é absurdo. É absurdo. Não, mas isso é um padrão de... Essas obras de sketch, que são divididas em vários sketches, pra mim, 24 é muito tempo, cara. Mas é que tá, você fala isso, mas você tava rindo o episódio todo. Eu tava, eu não tô dizendo que era então ruim. Funcionou a hora, menino. Por que você tá querendo arrumar confusão? Eu só tô dizendo que podia ser melhor. É a preferência dele, caralho. Desculpa, se eu prefiro de outro jeito. Eu só tô dizendo que eu não vi isso na cal. E aí do nada ele tá vindo com essa aí. Não, você queria que eu ficasse toda cal. Você queria que eu ficasse toda cal reclamando. Não, tá muito longo. Não, Yuri, pelo amor de Deus. Enfim, eu acho esses animes, em geral, esses animes de sketch, pra mim, eles funcionam melhor em episódios menores. Uhum. Não tô dizendo que é ruim. Por mim, podia ter 40 episódios de 10, 11 minutos pra ter a mesma quantidade de tempo. Eu só acho que tinha que ter episódios menores. Acho que funciona melhor. Mas menos Nozaki-kun. Porque Nozaki-kun também é sketch. Eu também acho que todos. Pra mim, todos. A gente falou de Nichijou aqui já e de outras séries. Acho que todos tinham. Dito isso, tem um monte de anime que tem 20 e poucos minutos de cat sketch que eu gosto. Nozaki-kun, eu não consegui passar do terceiro episódio, maluco. Aí eu tô vendo o teu, cara. Dito isso, pela saúde, só para encerrar o tópico sobre esse anime, a questão, eu entendi o que ele falou, igual o Rafael entendeu, logicamente, tipo, é a opinião dele, é o gosto dele, só que graciosamente, felizmente, nesse anime que o Yuri bem citou aqui, os 24 minutos não foram exatamente um incômodo, mas eu entendo a posição do Vilazzi, porque a gente tava numa maré de animes de sketch com 24 minutos, que era um porre, então eu entendo muito bem isso, animes que não funcionavam, e que talvez nem funcionasse em 10 minutos. Mas enfim, graciosamente esse anime da vez funcionou. Graciosamente não funcionou. Só uma demo. Só uma demo. É, pois é, eu concordo com o Padre, pra mim funcionou. Eu entendo o Vilazzi, tanto que a gente viu um anime dessa temporada, que foi o Afro no Salaryman, também é disquete. 24 minutos, impossível. Isso era pra ter 3. Pois é, devia ter 3 aquela bosta dele. Então é isso aí. Não, mas assim, eu só lembrando, aqui ficou ruim, mas eu acho que seria melhor. Eu admito que uma ou outra piada eu achava mais cansativa, mas eu não ia ficar falando o tempo todo, porque sempre tinha piadas legais no meio, incluindo a da Tinibio. Não acho ela ruim como Carleiro, mas eu acho que é muito mentira a piada dela. Corrigindo, eu e a Rafaela achamos ela ruim. Eu e a Rafa. Não acho ruim como o Carleiro e a Rafa, mas acho muito repetida a piada dela. Muito, muito repetida. Mas eu sei que é um tipo de humor, é um humor de repetição. Sim, mas sim. Pra mim não funcionou. É muito de pessoa a pessoa. Já eu adoro essa porra, então manda mais um de bio pra mim, cara. Pois é. Não, o problema não é time, eu disse a repetição. Enfim, é isso, né? Vamos então pro... É isso. Peraí, próximo. O que vai ser agora? Tá faltando a imagem. Ah, tá. Então, eu vou falar de Carole Tuesday, que terminou nessa temporada. Não começou nessa temporada, começou na anterior, mas terminou nessa. Começou uma caixa de final e temporada, então é isso. Aceitem. Enfim. Eu gosto muito de anime de música. Então é muito difícil um anime de música não me pegar. De modo que eu muitas vezes passo por cima de alguns erros. Então, Carole Tuesday, ele não é um anime perfeito. Mas eu gosto muito do fato de ele existir como uma homenagem do próprio estúdio, né? Pelos 20 anos de Bones, né? 20 anos, né? É, 20 anos. E eu gosto muito dele por si só. Eu gosto muito da história, do conceito, das ideias que queriam colocar ali. Pra mim, os dois maiores problemas do Carole Tuesday é que um é a questão do lip sync, já que as músicas iam ser em inglês, eles tinham que ter melhorado, sabe? Não dá pra fazer as meninas cantando em inglês com lip sync de personagem de anime, que a gente vê por aí, né? Geralmente não é complicado. Questão que é muito, muito rápido as coisas. As coisas acontecem muito, muito rápido. Muito rápido, sim. Eu assisti esse anime, ele passa um ano basicamente de história. E parece que eles quiseram condensar as coisas, já que era um ano, né? Condensar as coisas lá muito, muito rápido. As coisas acontecem e é meio difícil acompanhar. Dito isso, gosto muito das histórias, gosto muito das sub-histórias. Eu não vou falar tanto da sinopse, porque a gente já falou esse anime algumas vezes, mas só resumindo rapidamente, vai contar a história dessas duas garotas em Marte, num futuro, não sei se distante, próximo. Não parece ser, tipo, muito distante, né? Mas um futuro em que já foi colonizado Marte. E aí essas duas garotas, elas se encontram, uma série de adversidades, e elas formam uma dupla musical, e aí a gente vai acompanhar a estrada delas pro estrelato, e as coisas ao redor que acontecem. E tem um foco muito grande também numa terceira personagem, que ela não tá na capa, que é... Essas duas são a Carole e a Tuesday, né? O nome do anime. E tem a Angela, que ela tem mais ou menos a mesma idade delas, ela também tá estreando, só que ela... Já, diferente delas, ela já tinha uma carreira anterior como modelo menino. Enfim, eu gosto muito da ideia da história. Ela tem basicamente dois arcos principais. O primeiro arco Ele já foi disponibilizado no Ocidente pelo Netflix e ela tá disponível aí. Recomendo, inclusive, podem assistir no Netflix. Dublado também é bem legal. Eles não dublaram as músicas, então vocês vão ficar com a música em inglês mesmo. E esse primeiro arco é basicamente o arco mostrando a estreia delas até chegar a ficarem um pouco mais famosas, por assim dizer, né? Tem até um mini The Voice ali no meio. E depois a gente vai acompanhar já elas com alguma fama, a carreira. E aí eu acho a segunda metade da história mais interessante do que a primeira, porque aí você começa a desenrolar outras tramas. Já que você não tem que se preocupar mais tanto em deixar as personagens realmente famosas, você pode se preocupar mais sobre as tramas familiares das personagens. Você pode se preocupar um pouco mais sobre a questão política de Marte, porque tem toda uma questão política sobre que vai rolar uma eleição em Marte para presidente, e a mãe da Tuesday, ela está concorrendo, e ela está meio que explorando uma plataforma que ela mesma não acredita, mas que está dando um certo sucesso para ela, que é a questão de ser contra a imigração, que é legal porque é um tema extremamente atual, né? Nosso pois mundo, é. A gente tem muito essa questão da briga de países contra imigrantes e coisas do tipo. E eu acho legal explorar. Não é, tipo, nada muito profundo, mas tá lá, eu acho legal. E aí você tem outras nuances com outros personagens explorando esse assunto. Você tem muito também um pouco do passado da história da Carole, do passado dela com Ezequiel, que é um outro músico que aparece que ela viveu junto com a Carole num abrigo de refugiados tempos atrás. Você tem muito da história da Angela, né? A Angela quase assume um protagonismo em parte da segunda etapa. É uma história, ela de longe é a história mais densa, né? Mais complicada. E é muito legal também como a construção ela não é necessariamente tipo, ok, vamos só dar tudo perfeito para os nossos protagonistas e nada para os outros. Tanto que tem toda a questão, por exemplo, da concorrência delas com a Angela e quem vai ser o artista revelação do ano, né, e tal. E eu acho muito legal, eu gosto muito da conclusão, acho que foi perfeita a ideia da conclusão desse arco e a conclusão do anime, que é toda a construção que desde o primeiro episódio se fala. Todo começo vai falar, essas personagens que construíram do milagre e tal. É muito rápido, cara. É muito apressado. Era um negócio que era pra ter tipo 3, 4 episódios. Fizeram 2. Gosto muito da música final, mas eu acho que tinha que ter um pouco mais de tempo. Então, assim, não é um anime perfeito, mas quem gosta de anime de música e quem gosta de animes com essa uma pegada mais diferente, né, também. Eu acho que é um anime que vale a pena conferir. Eu gostei pra caramba, é um dos meus animes preferidos do ano. Fácil. Tem as músicas que eu mais gosto no ano. E é isso. Cara, eu te uso, hein? Gosto pra caralho. Fala primeiro, Rafael. Pode falar. Não, também gostei muito. Eu não sei o que dizer, na verdade. Eu achei um bom anime de música, mas da mesma forma que o Luke comentava durante a semana que ele achava que o enredo estava indo muito rápido, da mesma forma que o Evilazio também disse que muita parte do enredo está muito rápido, eu também achei. Achei que muitas coisas aconteciam com coincidências muito explícitas, tipo aquela situação que elas precisavam de uma banda e tinham uns moleques treinando ali no debaixo da ponte e elas chamaram, ahá, vocês vão ser a sua banda, pronto, acabou. Era tipo, claro que dentro de um anime você não pode, você, e um anime como o Carol diz, que você não pode esperar tanto, pelo menos da parte das protagonistas, uma certa seriedade, já que elas são um ponto de comédia dentro da obra. Mas algumas coisas serem tão apressadas me incomodou um pouquinho. Mas, tipo, a história em si, ela é muito legal. Eu gostei muito das músicas. Eu gostei muito das pessoas que eles escolheram para cantar as músicas, que eles tinham uma voz muito boa, eles sabiam falar inglês de fato, essas coisas. É que não sou japonês, né? Não sou japonês, exatamente. Mas eu sigo elas no Instagram. Não, é perfeito. As personagens, mas ou... é divertido. Carol Tuesday. Olha aí. Eu sigo o Instagram delas também. Não é perfeito, mas é divertido. Eu gosto. Pronto. Acho que é isso. Sim, eu gosto muito. Quero o álbum delas. Quero o primeiro álbum delas. É, no meu caso, eu só vi até metade da temporada. Eu tava esperando terminar pra assistir todo. Netflix. É, então. Só em dezembro. Então eu espero até dezembro. Da minha parte, Caralho dos Deus, eu via nos primeiros três episódios, até o quarto mais ou menos, eu falava com o pessoal aqui que eu via nesse o provável melhor anime da temporada e, quiçá, o melhor anime do ano até, né? Porque o anime me entregou um negócio no início que eu achei espetacular. Sinceramente, Caralho dos Deus, nos primeiros episódios, eu achei um anime, sem mentira, extraordinário. Porém, passa esses episódios e começar a entrar aquilo que o Evelyn já falou, cara. Rafael já falou que o Lucas já tinha falado muitas vezes anteriormente. O anime começou a decair de uma maneira que eu não entendi. Ele começou a pecar em algumas coisinhas, ora com a música, ora com o roteiro, ora com as ações das Você personagens. achou que decaiu na música? Pra mim é perfeito. Aqueles negócios que o Lucas falava sobre a música, eu concordo com ele. Eu acho estranho, pra mim a música é Ah, o Limp Sync ou a música? O Limp Ah, não, Sync. o Limp Sync não Ah, o decaiu, Limp ele Sync foi uma merda ok. desde o O errado. Ele não decaiu, ele foi uma merda desde o episódio. Sim, desde o início. Nunca decaiu, não. Não decaiu. Aí, enfim, não, esse é um dos momentos. Tá. Aí depois, perto do final do anime, faltando 5 episódios para o anime terminar, o anime foi resgatando um pouco daquilo que eu via nele. No final, eu, pessoalmente, julgo o Caralho dos Deus como um dos grandes animes da temporada, sem dúvida nenhuma, mas eu já acho que já meio distante de figurar como o melhor do ano. Talvez apareçam uns tops loucos lá que eu faço no blog, mas, assim, é um anime que eu recomendo fácil, é um anime que eu gostei de assistir. Eu gostei dessa homenagem do Bones, né, aos 20 anos sal. Eu gostei da parte técnica, da parte gráfica. Enfim, foi muito bom ver o Caralho Tuesday. Eu gostei bastante mesmo, gostei muito. Poderia ser mais do que eu gostaria que fosse, mas eu diria que está de muito bom tamanho como ele tem me deu. Tá ótimo, sim. Boa. Eu não gostava desse anime e ele figura assim na minha lista de melhores do ano. Não é o melhor do ano, eu já tinha falado. O meu melhor do ano ainda continua sendo o mesmo de antes. Então, até porque essa temporada eu vi Criança? Muito. Hã? Não sei qual. Qual é o melhor do ano? Ah, Dororo. sim, lembrei agora. Dororo, exatamente. Dororo. Mas eu gosto pra caramba. E eu uma coisa só que fala pouco, eu gosto muito das histórias. Na segunda parte, né, as histórias dos personagens secundários. Geralmente são episódios de. São um episódio para cada personagem, para poder construir aquele final com uma porrada de personagem. Mas eu gosto muito. A história do Desmond me emocionou bastante. E da menina também, a menina que não queria cantar mais, que era do passado do agente delas? Putz, como é o nome dela? Poxa, Cristal? É a Cristal? Não, não, não, não. Cristal é a artista pop. Não lembro. Não lembro agora. É a menina que a Carole viu quando ela tava no campo de refugiado e ela que inspirou a Carole a cantar. Eu gosto muito da história dela. É um episódio só, mas eu acho muito bom. Muito, muito bom mesmo. Tanto dela quanto o Desmond, pra mim, são dois episódios me emocionaram pra caramba. E a história da Angela também me emocionou pra caramba. Pois é. A Angela é bem intensa. Mas enfim, Carol Tuesday. É isso aí que eu queria falar. E vamos terminar com o anime de Carlírio. Depois a gente vai pro top. Ok, né? Hora de falar do último anime desse podcast. Esse é das garotinhas, né? Do clube de. Vou procurar ser breve, até porque não tem muito a desenvolver sobre o enredo, que é bem basicão mesmo desse anime. Araburun que selecionou Tome Domoyo, né? Um anime cujo roteiro foi escrito pela Mario Okada, a famosa Anya Odisha, ela é bem 880 mesmo, não tem meu termo. E para muitos é só odeia, para outros é não cabe aqui discutir isso. Enfim, esse anime eu assisti os 4 primeiros episódios no mesmo dia, no mesmo momento, para gravar o podcast de início de temporada, né? Eu não tinha assistido a ele ainda. E os primeiros 4 episódios que eu vi, eu vejo nesse anime um potencial muito bom. Por quê? Ele conta a história de 5 jovens garotas que estão num clube de literatura de sua escola. Só que esse clube de literatura, ele é um tanto quanto mal visto na escola, porque elas tendem a fazer leituras de poesias de cunho um pouco mais erótico e falando meio alto, e as pessoas interpretam outra coisa, tem um pouco de preconceito, um pouco de julgamento pela capa aí, né? Mas enfim. É, a presidente desse clube é uma jovem chamada... esqueci o nome da miserável. A Sona Isaki. A Sona Isaki é a presidente e ela tenta encaminhar as suas corrais, as 4 colegas ali, a aderir esse universo, a conhecer, vamos dizer assim, o outro lado da moeda, da sexualidade, através da leitura dócil, através da literatura. Da mesma maneira que ela jogava nos animes como toca, que é através do contato físico, falando besteiras e por aí vai. Tudo corria bem lá no clube, estava normal, elas lendo uma poesia, lendo umas estrofes, até que de repente a Sona Isaki soltou a máxima. Se o mundo estivesse para acabar, qual é a última coisa que você queria fazer? Faltando 30 minutos para o mundo acabar, o que você ia fazer? As meninas ficaram pensativas, obviamente, ninguém sabia o que responder, e até acho que nem a Sona Isaki saberia que responder. Mas uma delas, a Sugawara, respondeu: fazer sexo. No momento que ela disse que gostaria de fazer sexo nos seus últimos momentos de vida na Terra, ela meio que fez um certo reloginho na cabeça de cada uma começar a girar. É um reloginho que estava em pausa, estava inerte. Qual é esse reloginho? O que que é o sexo? Será que isso é tão importante na minha vida? Ter um relacionamento, executar ação? Será que eu devo fazer isso um dia? Tudo aquilo que a Sona Isaki e as demais estavam conhecendo via literatura, essas simples palavras da Sugawara sobre o desejo dela de fazer, 30 minutos antes do mundo acabar, acabou se tornando um barril de pólvora que explodiu. Era tudo o que precisava para explodir esse barril de pólvora. A partir de então, o anime se concentra em mostrar o dia a dia dessas meninas, cada uma seu modal, e conhecendo-se melhor como garota, conhecendo melhor o mundo a seu redor, em termos de desenvolvimento com os outros garotos, tudo é contra garoto também, no decorrer do anime mostra isso, e, por um acaso, as discrepâncias sobre o que é sexo, o que que eu devo fazer, por que que eu não devo fazer, por que que eu devo me interessar, o que que isso acarreta, etc, etc, etc. Eu me lembro bem que a Rafaela tinha me dito no podcast de início de temporada, não me lembro se foi off ou durante o podcast, que ela disse que eu odiava uma personagem muito fortemente. Ela disse pra mim que eu disse, você vai odiar uma guria aí pra caramba, né? Isso. Você disse pra mim que eu ia odiar alguém fortemente. Me lembro muito bem. Sério? Eu acho que era por... Tá, se você disse que lembra, eu sou a pior pessoa para lembrar de coisas, mas tudo bem. Você falou mesmo, eu só não me lembro se foi off ou no podcast está gravado, mas enfim. E o problema é que, imaginando quem é essa personagem, eu não consegui odiar ela. Não consegui odiar, mas isso não quer dizer que eu perdoe as ações dela, é diferente. O anime se desenvolveu até certo ponto legal. As discrepâncias mostradas foram até um tanto quanto fiéis ao mundo real, tá? Não houve tanta coisa imaculada assim, tanta objeção, tanta coisa que disturbasse aquilo que a gente entende pelos temas abordados. Só que eu achei o final do anime, o último episódio específico, assim, não vou entrar em detalhes com ele, só vou dizer o balde resumão, eu achei ele abrupto. Eu achei ele meio incoerente com o que o anime estava mostrando até o 11º episódio. O último episódio foi totalmente hostil, no meu ponto de vista, aquilo que eu estava esperando. Talvez você esteja falando uma besteira muito grande, uma besteira enorme, mas eu esperava algo bem diferente do que o final acabou mostrando no último episódio. Porque aquilo que se desenhava para um final, no mínimo, melodramático, ou focado muito no drama pesadão, foi um final feliz, foi um happy ending. Mas o happy ending corrido, sem sal, eu fiquei meio... Tá, isso, muito obrigado, Rafaela. Fiquei decepcionado. Eu me senti decepcionado. Eu ia dar uma nota X pra esse anime, eu nem dizia essa nota. Eu entendi, é raro fazer isso por causa de um episódio, mas eu fiz. Porque tudo aquilo que o anime construiu em 11 episódios, ele jogou fora na latrina no último. Ah, imagine a cena. Tá tendo uma rebelião de estudantes, vamos dizer assim, tá tendo uma rebelião de estudantes por causa de alguma coisa que a diretoria fez, e agora a gente vai pagar de malvadas aqui, vamos fazer um negócio, tá, e que agora os diretores vão ter que ver a gente. Os diretores olham um pra cara do outro. Não, eles vão se acalmar, deixa eles ficarem uma noite, eles vão se acalmar, amanhã tá tudo normal de novo, vamos embora dormir. Que sério isso? Essa é a reação dos diretores? E assim, tá. Tirando esse lado do último episódio que foi meio bem chatinho, na minha opinião, nesse sentido, é um anime bom de ser assistido, é um anime que tende a fazer você entender certas discrepâncias, é um anime que mostrou um pouquinho de um início de um relacionamento Yuri, teve uma tendência a quase ter um relacionamento entre aluno e professor que não se concretizou. Ainda bem mesmo. Até porque, nas palavras do próprio professor, ele é um covarde. Foi só por isso que ele desenvolveu, porque ele é um covarde. Né? É, chega aquele papo de não, as estudantes têm um corpo ainda não desenvolvido, elas são canibais, são ferozes, isso não me agrada, não sei o quê. Para na hora do vamos ver, não, eu vou ser um covarde, por isso não vou fazer nada. Enfim, é um anime muito legal de ver em vários sentidos. A minha personagem preferida, eu tive duas personagens preferidas para falar dela, foi a Kazusa, né? Acho que a Rafaela vai rir com o que eu vou falar agora, porque eu me vi nela em muitos momentos, tá? E a Momoko, a Sudou Momoko, aquela estrancinha. Porque no início ela mostrou ser uma coisa, e depois mudou com o Rodamino, ela mudou o comportamento. A outra coisa que eu odiei no anime, ela mudou o comportamento do nada. Ela, ficou uma loucona. Mas enfim, anime bacana. Dei uma nota razoável pra ele no mal, é um anime que eu indico, ainda tenho que fazer um post sobre o fim da temporada falando só desse anime. Mas é isso. Apesar das derrapadas, apesar do último episódio sofrível, e apesar das covardias em geral que esse anime mostrou, eu achei ele bem ok e achei que é um anime que merece ser recomendado, e por isso que eu tô falando dele aqui num podcast sobre a temporada que se encerrou. Essas são minhas palavras sobre o Araburu que se sumou, vamos ou não. É isso aí. Só queria dizer que até agora não terminei. Ele é um dos animes que eu fico enrolando. Eu tô no episódio 5 ainda e já acabou. Mas é que eu li o mangá. Eu sei que vai acontecer. É complicado, bem, né? É complicado. Mas é bom, viu, gente? Vocês podem assistir. Recomendo. Olha aí. Eu não sei. Eu assisti o primeiro episódio e fiquei tipo, sei lá. É que o primeiro episódio tem aquela cena do cara batendo uma, né? É complicado, né? Tem gente que acha que é no primeiro, no final do primeiro episódio. Que a amiga entra, ela no quarto dele e tá lá, uhul, não trabalhou lá. Uhul, não trabalhou. Eu lembro até hoje do Yuri se ensinando com a gente que ele tava fazendo da maneira errada, que aquela é a maneira certa. Eu dou como fazia, não existe maneira certa, pelo menos enfim. Eu não ia ter falado isso não, mas tudo bem. Ah, mas tu falou, cara, que o Luke tirou uma sarra de você ainda. Tu falou sim, senhor. Eu não sei. Enfim, né? E tu acha que eu não vi o anime, então... Não vi nada. Eu não tô escutando nada. Mutei. Ele lá tava dormindo, maluco. Não vi nada esse anime. Tá na minha lista de ver, mas não por agora. É. Na atual lista eu tô vendo aquele anime da garotinha demônio com o cara que é herói, que é pra ser meio. Que disseram no começo que ia ser meio Sangatsu no Lion. Eu não entendo, mas não é. O Zagdrop. Será que vai ser o Zagdrop? Não é. Ele só. A única parada de usar o Zagdrop dele é porque é um cara cuidando de um garotinho. Só isso. Porque não, fora isso é totalmente diferente. Mas não é ruim, não. Pelo menos o que eu vi, até onde eu vi é divertido. Não, assim, o negócio todo é que a menina, ela. A menina, ela começa a ter um negócio de. Ah, não sei o quê, clássico de criança. Ah, eu quero ser a esposa dele e tal, não sei o quê. Uhum. Ela fica com aquele ciúme besta, mas tipo, o cara meio que tipo, aham, ok, foda-se. ele nunca leva a sério, tá ligado? Uhum. É, mas. É foda, porque isso é uma parada que acontece. Às vezes. É Sim. isso, sabe? Você. No mundo real essa parada acontece, mas é uma coisa tipo a criança, cara, vai crescer. Pois é, pois a é. A ideia é que cresça e mude, ou sei lá, né? Mas enfim. Spoiler, não vai. Eu sei que não vai, não. Rafa, vocês já me disseram. Quando vocês usaram drag... Vocês nunca usam Zag Drop pro lado do bem, vocês só usam pro lado mal. Pois é. É verdade. Zag Drop é uma série que tem uma parte tão boa, mas as pessoas só querem lembrar da segunda parte. Mas enfim. É isso, vamos terminar por aqui. Vamos fazer os tops de cada um. Começando então pela Rafa. Meus tops vai pra Lorde. É por causa que assim, gente, eu tem muitos animes que eu não terminei de assistir. Então, por exemplo, Araburu, que é Aruburu, Araburu. Eu não terminei de ver. Se eu tivesse terminado de ver, ele provavelmente estaria nesse top. Entendeu? Como Vilã de Saga, não terminou essa temporada, então ele também não está nesse top. Pontos e pontos e pontos. Aí, vamos só pros animes que eu terminei. Tem vários aí. Vilã de Saga não acabou. Né? Vai ficar Lorde, Copycraft e Given. Então, os três. É, eu não tenho mais de Copycraft aqui porque eu não sabia. Mas Given tá aí, na tela. É, porque. Enfim. Yuri. Olha aí, o meu top 3 ficou pra... Jojo Conselho no Dazukai, como eu disse, foi o meu preferido da temporada. Segundo foi Vinland. E em terceiro lugar foi Enen no Shobotai, que infelizmente, devido lá ao problema da Kyoto, a gente teve um problema aí com esse anime. E também tá fazendo mal nas vendas, o que é outro problema. Mas eu espero que as coisas melhorem, porque é um anime muito bom, eles estão investindo bastante, a animação é boa, a história é interessante, então acho que vale a pena dar uma olhada também. Desculpa, o Vinland terminou já? Não, o Vinland ainda não. Então você colocou no segundo? Porque ainda tá na metade e já tô gostando já. já é um dos meus favoritos. Enfim. E no caso, o anime que eu menos gostei foi o maldito Mausama Retry, que ele coloca um monte de plot de Sekai. Menos gostei. Né? O quê? O que eu menos gostei, Tá. O pior anime pra mim. Foi o Mausama Retry que ele coloca um monte de plot de Sekai, tudo junto no primeiro episódio. É horrível. Ele coloca Overlord, ele coloca Sword Art Online, ele coloca um monte de coisa em um lugar só, e eu odeio isso aí. É isso aí. Só pra eu terminar aqui, o que eu mais odiei foi Dr. Stone. Pronto, é isso, acabou. Não quero comentar mais sobre. Nossa! Já cortei. Tadinho do Dr. Stone, gente. Então, né? meu preferido foi o... Eu tô botando direto a imagem de Furuba, mas não. Carola Tuesday, dessa temporada, dos que terminaram a temporada que eu vi, foi Carola Tuesday. Por acaso, tem três que eu gostei dos que eu terminei tudo. Vai ser fácil essa. Carola Tuesday em primeiro. Em segundo lugar, Given. Eu gostei muito de Given. Given é o da banda lá com... Dos rapazes que tem um casal colegial e um casal... porque o outro, pelo menos no anime, não é um casal, né? Então não dá pra Eles falar, vão mas... ser. Não, tá meio na cara, né? E é uma obra BL, né? Também. Uhum. Mas é interessante, eu diria que eu estava mais interessado na música, mas demorou demais para o orçamento ir pra frente, pelo amor de Deus. Eu tava agoniado pra caralho já. E em terceiro lugar, o Mudazukai. Também eu gostei bastante do Mudazukai. E aí é uma menção honrosa pra Furuba. Apesar de que eu achei mais ou menos melhor, mas assim, na vez que eu vi anteriormente não gostei, agora eu tô achando legal, então vale a menção rosa. O que eu mais odiei, já disse aí, Damate, é insuportável, cara. Assim, era É tá no insuportável, maluco. nome, Dungeon, mas os caras não vão pra Dungeon, cara, pelo amor de Pois Deus. é. É insuportável e é revoltante, maluco. É bem irritante, assim. Eu já tinha achado a primeira temporada mais ou menos, porque eu acho que a segunda metade do anime não é boa. E aí, Sim. ver essa temporada, começaram na dungeon, ok. E aí, começaram na briga de casa, tá, depois vamos voltar pra dungeon. Aí começou o arco imenso do bairro lá da prostituição. Eu, Sim. caralho. E ainda termina num arco, num outro arco bem merdinha de dois episódios final. Não, esquece. Pois é, muito triste, muito triste. Muito triste. Mas vai ter terceira temporada e eu vejo na praia. Que ódio da minha vida. Que perda de tempo. Carlinhos, Nunca verei, nunca verei. e você, Carlinhos? Bom, eu vou falar do meu top aqui, mas não exatamente na ordem de primeiro, segundo e terceiro. Só vou citar os animes que são na top 3, que ficaram no meu top 3 daqueles que encerraram a última temporada. Obviamente, Caralho Tuesday entra no top 3, tanto quanto o Araburu que selecionou o Tomo Domoyo. E para encerrar o top 3, logicamente, vai o Joshi Kosei no Budazukai, né? Porque um slice of life cheio de humor na sala de aula vale muito a pena. Missões Honrosas? Ah, Missões Honrosas eu tive três, né? De animes que eu gostei muito, que poderia ter partilhado com o Petrano Top, mas prefiro colocar como Missão Honrosa. Missões Honrosas, que foram o Zenki Zen Show Symphony Gear 15, né? Symphony Gear de novo aí, a Rebotada Boca do Balão, foi uma boa temporada. Sinfonia, com certeza. O Toaru Kagaku no Accelerator, que eu gostei muito, Grix no fundo aqui, gostei muito, muito bom mesmo o anime. Gostei também de Grambel, e logicamente de Copcraft, que foi um anime que eu acabei assistindo por indicação e que valeu muito cada minuto. E uma menção mais honrosa ainda para a continuação de Takagi-san, a Karakai Jutsu no Takagi-san 2. Caralho, só eu citei Furuba. Que é que tá E acontecendo? calma, calma, calma, não termina terminou, esse é o terceiro lugar. Jutsu no Takagi-san 2, tipo assim, eu não ouvi ninguém falar nada dele e a segunda temporada foi melhor que a primeira. Na minha opinião, minha humilde opinião, foi a segunda melhor que a primeira. E o Gold Master, todas as torres de fogos, das missões honrosas, que poderia estar em qualquer top, mas não está na top porque eu senti algumas coisas assim, tal, whatever, que foi Furuba. A primeira temporada de Furuba, Remaster, Remake, como vocês queiram chamar. Gostei muito do anime, vim em call com os amigos, vi alguns amigos se desesperando no início, mas depois gostando bastante do anime, vi outros que gostaram do início ao fim. Personagens que eu odiei, personagens que eu amei, personagens que eu continuo amando, personagens que eu continuo odiando desde a série clássica, não tem problema. Furuno é mais indicado, já diz mesmo que eu vou ver a segunda temporada dele, da continuação, é isso aí, no é isso aí. E eu tenho um anime que eu odiei. Não tenho um anime que eu odiei nessa temporada, Só vou pronto. dizer que eu também recomendo Furuba e eu só escolhi na lista animes que terminaram, começaram essa temporada, terminaram essa temporada e eram originais sem continuação. Por isso que Furuba não está na lista, nem Vinland Saga está na lista, nem qualquer outro desses que tem continuação ou que teve começo na temporada anterior, nem Karate Tuesday, por exemplo. Então por isso que a minha lista está reduzida, mas eu recomendo todos eles. Pronto, só isso. Olha aí. Furuba só tem uma besteira muito ruim. É, a primeira é ruim demais. Sério que só eu gostei dela? Não. É, a primeira abertura é ruim demais. A única música que eu gosto Ela cheira muito nos das mocos. quatro é o segundo encerramento Encerramento e muito da bom. Twitch. A primeira abertura é um cheiro nos 90, assim, inacreditável. Por isso que eu gostei, por isso que eu adorei a primeira abertura. Eu acho horrorosa a primeira abertura. É, e uma pena você achar horrorosa, eu achei maravilhoso. Faz parte. Caraca, gente. A pessoa mais genérica do mundo, mas enfim. É. Vamos terminar por aqui. É, considerações finais, carreira. Obrigado a quem nos escutou aí ao vivo. Obrigado a você que nos escutou depois do podcast ter sido lançado. Curtam aí o arroba aí no Twitter com as notícias, né? E também acerca dos podcasts que a gente grava. Notícias do mundo animístico, mangá, tokusatsu e afins. Sigam, vou visitar o Anime Coach, o Offline do Brasil, o Yopi Mundo, o Netwin, Nanacero também, com certeza. Dá uma passadinha lá no Discord para discordar lá com o Yuri, que o Yuri adora discordar de todos vocês, não sei por que mais ele adora. E daqui 15 dias vamos ter o Tobai Podcast 107 aí com o tema definido. Então, até daqui 15 dias a gente define, então, não tem problema. Lá a gente grava e fica muito bem. Ou animes que odiamos. Tem dois tempos aí primeiro. Odiamos, só pra fazer um contrabalanço, vai ser interessante. Ah, o Dino Zero. Rafa, coisa assim, né? Visita o Nanacero e visite o Flor de Brasil. Escutem meu podcast lá no Mangá ao Quadrado. A gente tá fazendo um mensal com 4 volumes cada de Banana Fish. Vamos completar a série inteira de como comentando todos. Fazendo 5, né? Acho que é 5 podcasts sobre isso. Já saíram 3. Então vocês podem ir lá, que vai faltar 2 aí. Pronto, é isso aí. Pá, deixa eu pedir. Yuri? Vamos lá, a gente tem um Discord opinando, gente. Se vocês quiserem ir lá conversar com a gente tá sendo por lá. A gente tá sendo por lá. Durante o final no final de semana a gente tem uma programação especial. Começando na sexta-feira, nós temos a nossa call ou de RPG ou de filmes, ou essa semana sendo a nossa call de RPG. Então a gente vai dar uma jogada, a gente vai fazer uma pequena jogatina lá, caso você queira participar, caso você queira jogar com a gente, então é só ir lá, falar comigo, e aí a gente vai poder colocar você logo nessa aventura aí, que no caso eu tô mestrando desde o início do ano. No sábado nós temos a gravação de Opinando Team Boom. Então, se vocês quiserem também ficar sabendo na hora que a gente vai gravar, a gente geralmente avisa por lá. Então, é só ficar por lá e você será avisado com a notificaçãozinha. E no domingo, nós temos a nossa call de animes, onde a gente colhe 3 animes nessa temporada. E a gente assiste durante toda ela, no caso. A gente está agora pegando os animes que a gente vai assistir durante essa temporada. Então, pouco a pouco, o anime vai saindo, a gente vai vendo, e aí durante o final de semana a gente comenta e discute para ver quais são, enquanto a gente vê alguns animes que a gente não viu durante a semana. Então, caso você queira também participar dessa discussão, é só ir lá também participar. Semana passada quem participou foi o nosso querido Toinho, que faz muito tempo que eu não via ele, e aí, nunca vi, e que eu não escutava ele. E é isso aí, caso você queira participar dessa conversa, dessa discussão, desses jogos, ou de qualquer uma dessas atividades, ou apenas conversar com a gente tá sempre por lá no Discord opinando, e é isso aí. Ok, então só para encerrar o recado, a iniciativa Kyodai tem 2 podcasts atualmente, um é o Kyodai Podcast, esse está estudando, o outro é o Tunime, que é o podcast que eu tô fazendo junto com o Yuri. Era para ter um terceiro, mas o terceiro tá parado. Por tempo determinado. Mas assim, tem o outro podcast, o Tunime, é um podcast que lá a gente, cada episódio, comenta uma série específica. E aí a gente reveza entre uma série de cartoon ou um anime. Já teve 3 edições. Primeira edição, a gente falou sobre a primeira temporada do Cartoon Infinite Train, excelente cartoon. Na segunda edição, o Carlinho inclusive participou. A gente falou sobre Sora Yorimoto e Basho, um anime muito bom do ano passado. Também. E na terceira edição a gente fez uma edição gigantesca, fazendo todo o paralelo entre Oven the Garden Wall, maravilhosa série Oven the Garden Wall, sim, e a Divina Comédia, né? De Dante Alighieri. Tem bastante coisa lá. E a gente faz da seguinte forma lá, a gente faz questão de fazer uma primeira parte sem spoilers, que é para quem não assistiu a série conhecer, e depois a gente faz uma parte com spoilers. Então vocês podem assistir, mesmo que vocês não tenham visto a série, vocês podem escutar sem problema, né? Sim, sim. E aí eu espero que isso faça vocês se interessarem por ver essas séries. E a próxima edição a gente vai falar sobre Paranoia Agent. Então fica aí já na. Fica aí já Nesse na sentido. esperando, né? E é Que é isso. maravilhoso, terminei de assistir hoje de novo e é maravilhoso. Se você quiser ir lá assistir para ir falar com a gente lá, ou pelo menos fazer os paralelos do que você assistiu com o que a gente assistiu, então fica aí para você assistir e conversar com a gente, ter essa discussãozinha. Lembrando que geralmente a gente grava na terça-feira à noite, Sim. então na próxima terça-feira à noite a gente deve estar gravando essa edição de Paranoia, gente. E é isso. Um abraço pessoal e a gente vai saindo por aqui. Tchau. Tchau, tchau!